tava chamando ela de vida. Não parecia, não parecia carinha de bebê e alma de rapariga. Não parecia, não parecia, quando eu percebi tava chamando ela de vida. Eletrizante do Acará. Eu vi aquele bem na sua carinha que não sente. Eu sim, mas eu pensei que você era diferente. Meus amigos sabiam e não me falaram. Viveram feliz, ficaram de mim calado. Mas quando eu descobri, já tava apaixonado. Não parecia carinha de bebê e alma de rapariga. Não parecia, quando eu percebi, tava chamando ela de vida. Não parecia, carinha de bebê e alma de rapariga. Não parecia, quando eu percebi, tava chamando ela de vida.